faz o prato rodar. Funciona uma espécie de conselheiro. Quando toca na noite esquecem, somem os medos. Todos no baile ficam felizes com seu empenho. Faz o difícil parecer fácil e é sem erro. Quando cê vê esse mano no fly, pode colar na casa que de lá você sai. Querendo que não acabe mais, tocando na festa e vendo que o bom DJ tem que ser simples. Porque cê sabe, o bom não fala faz. Risca DJ, hey, quem manda é Eric J. Nas turn tables humildes sagaz. Risca DJ, hey, quem manda é Eric J. Nos toca discos humildes sagaz. O bom DJ, quem manda nos toca discos. Nos toca discos, nos toca discos. Viragem, flight, a arte das colagens. A arte das colagens. O bom DJ, quem manda nos toca discos. Nos toca discos, nos toca discos. Viragem, flight, a arte das colagens. Agora corre, neguinho, o JMC é seu, primeiro é seu. Ser ou não ser a questão. Ei, DJ, solta as bolachas que é pra nós rimar. Macaco velho dos mili é sem querer é tirar. O som aqui é high-tech, os dinossauros é T-Rex. Primeira track, pá, mesmo G79, Eric, maestro, number one, championship. O cereal é killer, suclinos não tiver. Frio e calculista, atirador de elite. Não há quem duvide mais, recorde é que se faz. Destaque entre os bons, o negro sagaz. O bom DJ é quem manda nos toca discos. Nos toca discos, nos toca discos. Viragem, flight, a arte das colagens. A arte das colagens. O bom DJ é quem manda nos toca discos. Nos toca discos, nos toca discos. Viragem, flight, a arte das colagens. Mas espera aí, não acabou não. É um normal, minuto. Não acabou não. Sente o som, a pegada que vem do gueto. Se liga, irmão.